Incoming chat request. É isso aí, amigos do Areva. Estamos aqui para mais um podcast. Que é Freud. Temos na mesa hoje o Sr. Zenon. Aqui é o Zenon e pra mim rede social é um dormitório de baiano. Senhor Duende Amarelo de volta. Eu mesmo aparecer. Senhor Chazão. Salve, salve, simpatia. Um convidado especial, o cara mais popular do site melhoresdomundo.net. Não é o triplo, hein? Senhor Wagman. Pá, eba. Também conhecido como Thiago Cordeiro, consultor de redes sociais. Que é o tema de hoje. Vamos falar sobre o histórico aí das redes sociais, as utilidades e as coisas toscas também, né? Porque é o que não falta, né? Começando aí do... Sr. Zenon, você que é o especialista do Areva em redes sociais. Oh. Quais foram as primeiras, você sabe dizer? As primeiras que surgiram? Então, a primeira que surgiu assim com mais força nos Estados Unidos e na Europa foi o que chama Friendster, que surgiu em 2002, né? Não teve muita repercussão aqui no Brasil, porque a gente ainda tava na época do bate-papo UOL, essas porra toda aí. E por isso ele não vingou muito aqui. ICQ, exatamente. ICQ com aquele barulhinho maravilhoso, né? Grava no ICQ aí, 24.485. Puta que pariu. Puta, era um número, parecia um número de CPF o negócio. Era enorme, cara, era uma chatice. Cara, eu lembro até hoje no ICQ, cara, era 361-3997, olha só. Então, mas aí em 2003 essa rede ela não suportou tanto de pessoas de outros países que estavam entrando, e acabou caindo a rede. E aí ela morreu em 2004, quando começou a surgir o MySpace, depois o Facebook e tal. E foi mais por problema de servidor mesmo, porque não aguentou tanta entrada de estrangeiro. Mas, caramba, e aí sentou mesmo e não levantou nunca mais. Nunca mais. Ah, porque depois já veio com mais preparado, né? O MySpace e tal, Facebook. E no Brasil teve também o trocadilho mais ridículo da internet, que é o Wallkut. Quando o Wall tentou abrir uma rede social também. É, mas aí já tinha... Essa porra foi bem depois do Orkut, né? Foi chupiando o Orkut, né? Não, sim, com certeza. Ele não tinha só o Orkut também, ele criou um serviço de automática semelhante ao ICQ, assim, tinha. Mas era a mesma lógica, usava não usava e-mail, tinha uma janelinha parecida, fazia barulho, mandava mensagem, eu esqueci o nome agora, mas era bem parecido. Nesse início, assim, de internet aí, tinha um problema dos portais brasileiros, que os caras perguntavam algo. Uma empresa agora lançou um site chamado Orkut, que é um igual para fazer sucesso no Brasil. Levou um tempo para as empresas sacarem que é melhor você se inserir na rede que fazia sucesso do que você criar para fazer sucesso. É, o pessoal começou a usar, cada um criar uma e falar, vamos fazer sucesso igual, né? Em vez de aproveitar as possibilidades de ganho ali dentro da própria rede, né? Não, e o pior, que eu acho que foi que enterrou esse negócio do UOL foi o nome mesmo. Tipo, o Orkut já é uma imitação, é tipo aqueles McDonald's, aqueles Max Donald's, saca? Que o cara coloca assim, tipo. Tipo aquele Pizza Hut de Nova York, lembra? Que o cara tinha uma loja igualzinho o McDonald's. Mas legal é o Polystation, né, mano? O Polystation, perto da casa da minha avó, tem uma pizzaria que chama Pizza Hut, R-U-T-H. É Hut de raiz, é? Não, é Hut de nome feminino mesmo, é R-U-T-H. Pizza Hut, puta. Eu falei Pizza Hut, eu pensei que era Hut de raízes, né? É só a galera da maconha lá comendo pizza de... Não, é Hut de erva. Mas então, eu tô olhando aqui no na grande fonte de consulta, né, do podcast Areva, o site que não falha, que é a Wikipedia, e tô vendo aqui, o MySpace foi criado mesmo acho que foi um dos primeiros desses que estão aí até hoje, né? Foi criado em agosto de 2003, aí tem o Orkut, que já em janeiro de 2004, e o Facebook em fevereiro de 2004. Então foi tudo mais ou menos nessa época aí que coincide com o que você falou aí de ter caído a Friendster. E mais rápido ainda, o Wallkut, né? É. Ó, vou mandar pra vocês aí o resultado da Wallkut. Tem ainda esse Wallkut? Não tem, mas vê o que é isso quando você procura o Wallkut na Google. Sim, parece um tal a mais gostou Wallkut. Wallkut. Virou baixaria o negócio, né? E o pior é se você digita o Wallkut e coloca em imagens. Que pariu, não façam isso. Porra, essa. Caralho. Ai, cara, o UOL criou um Orkut do sexo. Que bizarro isso aqui, velho. Tá me seguindo? Eu tô te lembrando, né? Eu trabalhei com UOL, não era muito grande, tinha uma empresa com menos de 50 funcionários. Chegou a vir um projeto interno pra criar uma rede de relacionamento assim, igual o Orkut. Só que assim, ela era segmentada só pra uma classe de trabalho. E, cara, eu lembro assim que o Diego mostrou como é que tava o projeto. Visualmente dava demais o Orkut, com todos os conceitos. O seu perfil você prescreve. Era um troço bizarro. Assim, eu cheguei a mandar umas fichas, graças a Deus, o projeto nunca saiu do papel. Tá me seguindo? As redes sociais que mais vingaram aí hoje em dia, né, cara? É, Facebook, Orkut e tal. Tem um ranking, né, Zé? Você chegou a ver aí? Tem um ranking mundial aqui de redes sociais. E em primeiro lugar tá o Facebook, né? Que tem mais de 1 bilhão e 191 milhões de acessos por mês. E aí ele é seguido pelo MySpace, com 810 milhões, 153 mil. E lá vai pedrada. Em terceiro, o Twitter. Essa são a que a gente conhece aqui no Brasil, né? Tem algumas outras que desse top 10 aí, que é o Flixster, o LinkedIn, Tagged, Classmates, esses aí. A gente não é muito popular, né? E o engraçado, cara, é que nesse ranking o Orkut não aparece nem na 10ª posição. Tipo, a gringaiada não quer mais saber do Orkut. Não, os brasileiros trollaram acabaram com as chances do Orkut, cara. Conheci um cara australiano e eu perguntei pra ele. Eu via sempre que ele mexia no computador, ele entrava no Facebook, né? Aí eu perguntei se ele entrava no Orkut também. Ele não sabia nem o que era o Orkut, cara. Não, e sempre volta e meia rola um boato que o Orkut vai acabar, né? O lance do Orkut é que, na verdade, eu acho que não vai acabar. O problema do Orkut é que faz muito sucesso, mas só aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é sucesso absoluto, lidera tanto o movimento na América Latina pra acabar com isso. E no mesmo esquema, assim, o Google ele fez um departamento só pro Orkut aqui no Brasil. Sim, eles ainda preocupam, só que assim, é uma preocupação em termos. A ferramenta não evolui, fizeram uma mudança agora pra Orkut as faceadas, assim, na minha opinião, piorou, assim, a ferramenta. Melhorou o que tinha que melhorar, tentou vir a espécie de Facebook e ficou pior, assim. E tem que falar que lá fora a rede fez muito sucesso. Mas eu acho que uma coisa que atrapalhou foi assim, quando os brasileiros começaram a entrar, a história assim, de que tinha um ranking de nacionalidade, né? Queria ver quais eram mais presentes. E aí começou a disputa boba dos brasileiros pra tentarem dominar, né? E isso assim, acabou inibindo quem era de fora, porque os brasileiros estavam nas comunidades, eram dominando a comunidade com tópico português. Tinha um americano chamado Jerry, que ele fez uma comunidade pra discutir o fato de brasileiros estarem em paz com comunidades que não eram português. E aí o cara foi totalmente estuado por brasileiro. E vinha gente ameaça de morte, assim, ai, Hitler, não. Foi assim, um monte de relações diplomáticas brasileiras, sacou? Outra coisa assim, que explicam por que foi mal visto no exterior, aí isso foi um caso, assim. O que houve com esse Gary? Se a comunidade está ativa ainda, eu não sei. Mas o cara que criou o Orkut, ele vendeu pra Google, né? Deve ter faturado uma grana aí. Não, ele era funcionário. É funcionário. Ele era funcionário do Google, ele criou o Orkut na... Porque, assim, os funcionários do Google têm 20% do tempo deles de trabalho pra se dedicar a trabalhos pessoais, né? Então, nesse meio tempo, ele acabou criando o Orkut. Que, aliás, o nome do criador é Orkut, né? Mas isso que eu ia falar, esse cara tem ficado muito puto com os brasileiros, né, cara? Fuderam a criação dele totalmente, né? Então, mas o que o Bugman falou aí de que no Orkut domina no Brasil, isso é verdade, cara. A segunda maior rede social que o pessoal acessa é o Sônico. A disparidade de porcentagem entre os dois é muito grande, cara, porque o Orkut tem 71,2% de usuários no Brasil. E o Sônico, que tá em segundo lugar, tá com 6,8%. Os mais acessados, assim, fora do Brasil, como o Twitter, o Facebook, o Twitter tem 2,7% de acessos no Brasil. E o Facebook, 3,6%. É, o Twitter é bem mais recente, né, cara? O Twitter é o fenômeno, começou há pouco tempo, né? Ele foi criado em 2006, eu tô vendo aqui, mas começou realmente a ter uma repercussão, pelo menos aqui no Brasil, há pouco tempo. Tem umas coisas assim, que mesmo rede social, rede social, internet em geral, acaba trazendo algum conceito, alguma novidade que é em placa. Então, por exemplo, teve o YouTube trouxendo do compartilhamento de vídeo. Então, assim, o YouTube é uma ferramenta muito boa, porque isso acabou ficando e tal, mas eu acho YouTube se firmou por causa disso. Quando o Orkut apareceu, essa coisa que chamam site de relacionamentos, já existia um outro relacionamento, mas ainda não era um tipo um dia. Então o Orkut meio que acendeu esse conceito. E aí, assim, ele durante algum tempo ficou muito popular. Só que assim, por conta desses problemas e tem concorrente muito rápido, assim, o Orkut não foi a primeira rede social. Já as redes sociais universitárias americanas, o Facebook surgiu assim e tudo mais. Só que quando o Orkut explodiu, muita gente investiu em outras redes sociais que existiam já. O Morto comprou uma espécie, mais ou menos nessa época, por 200 milhões. Então, no caso do que fortalecer, é o conceito que ele tem, o conceito de microblog. O conceito de microblog não vai morrer. Agora, a minha dúvida é assim, se só o conceito de microblog tá o Twitter. Por exemplo, você consegue fazer microblog pelo Facebook, tá? Ferramenta mais completa. Tem essas questões aí, o Twitter já tem muita proposta pro Twitter, já ter sido vendido, está assistindo. Eu acho que a tendência é que ele seja vendido para algum outro empresa mais poderosa. Tá me seguindo? O que estava sendo falado aí do Orkut ser o grande líder no Brasil, né? Isso é legal porque nos proporciona pérolas incríveis aqui, né? Que só no Brasil a gente teria, né? Tem até o site, né? O famoso Pérolas do Orkut, cara. Que, bicho, é incrível a quantidade de asneira que você vê. Cada vez você vai naquela porcaria, cara. Eu acho que assim, a função do Orkut, ela já foi cumprida porque, graças ao Orkut, a gente conseguiu ver assim a comunidade, a melhor comunidade do mundo. Um assunto mais pertinho em todas, como que é pra você, unidade de mulher já é melhor Beatles, assim. Ela prova A mais B porque que mulher é muito melhor que o Skype de fora. Caralho, mulher é melhor do que Beatles, é. Já valeu a pena por causa, entendeu? É, né, mas tem muita comunidade bizarra, né, cara? Eu cheguei a pegar aqui alguns sites aqui que listam comunidades bizarras, cara. Olha aí, cara. Olha o nome das comunidades. Peidei fazendo exercício. Por que o milho sai inteiro no cocô? Oh, já me fez essa pergunta, hein, cara. Eu tenho Orkut. Porra, não digo. O cara pelo Orkut e cria comunidade e tem Orkut. Ah, tem aquelas famosas, né? Tipo, eu tomo banho pelado. É, eu vou criar uma comunidade, tripo, estou pelado agora. Eu amo cagar fumando. Porra, que isso, nossa, cara. Tem uma outra comunidade que é meu vizinho tem uma casa ao lado, uma coisa assim. Não, esses nomes são bizarros, cara. Eu entrei na internet, eu nunca morri na minha vida, porra. Maldita inclusão social. Cara, mas tem comunidade que ela só serve pra... O título dela é ser engraçado, onde a galera entra. Tem um monte do tipo. Ah, sim, é. O cara só cria pra fazer aquela piadinha ali, entendeu? Mas não, tem a menor, não tem a menor função ali, né? Tem uma... tinha uma comunidade que era Eu Tenho 10 Dedos, que era a comunidade pro Lula não entrar, saca? O legal do Orkut, que pra mim, que me mantém dentro dele, é justamente isso, esse conceito de comunidade e fórum, que você não acha no Facebook e muito menos no Twitter. Comunidade lá que eu modero e é fácil ficar amiguinha, faz ter Brasil. Eu não saio do Orkut por causa dela, e lá eu consigo reunir todas as informações que você tem do PSP, convidar, encontrar uma galera que tá interessada no mesmo assunto. Então, pra mim, o grande feito do Orkut é o sistema de fórum em comunidade. Eu acessava o Orkut por causa da comunidade do Areva, que a gente decidia as coisas lá depois que criaram o grupo de e-mail. Faz décadas que eu não acesso o meu Orkut. É, mas o Orkut é responsável por muita merda no quesito inclusão social, né, cara? O Orkut foi responsável pelo Areva, praticamente. Exato, era isso que eu ia falar. Ah, é, cara? Nossa, mas o motivo que que merda de motivo. É, que a gente ficava lá na sala do chat do MDM, aquela maravilhosa sala, velho. Você lembra daquela maravilha incrível? Eu lembro, que era muito funcional, assim, bem... Era muito bom. Bem, bastante interativo e tal. E aí um jegue, eu falo do Freud, fala assim, porra, a gente nunca consegue, né, ver de novo. As pessoas entram aqui, batem papo e tal, e depois tu não tem mais contato, né? E tu não quer ficar dando MSN pra todo mundo que aparece naquela porra, né, cara? Aí eu falei, porra, e eu nem tinha Orkut, eu acho, na época, cara. Falei assim, porra, como é que eu posso fazer pra manter esse contato pessoal e tal? Aí eu tive essa brilhante ideia de criar a comunidade do chat MDM, que depois acabou virando a merda do Areva, com alguns vizinhos ali. Então pode botar a culpa lá no Orkut, lá, o cara que criou essa bosta. Todos eles têm sua parcela de culpa. Tá me seguindo? Cara, outra coisa que é foda no Orkut, assim, as pessoas entram em 500 bilhões de comunidades, cara, só por causa do nome. É isso que o que o Shazam falou aí. As pessoas criam uma comunidade só por causa do nome e entram também só por causa do nome. É verdade. Puta, porque, tipo, a comunidade é uma espécie de fórum sobre um assunto, assim. Só que os usuários, assim, eles foram entendendo que era como se fosse uma bandeira. Você não entrava na comunidade de cinema pra discutir cinema. Você entrava pra dizer que você gosta de cinema. Você entrava pra falar se comeria a pessoa de baixo, né? É, isso aí. Isso também, né? Eu lembro de um tempo que o curso tava bombando e o pessoal ia procurar emprego. Parece que o curso tem, abre aí aquelas comunidades. Os caras legal se fudia, porque seguia comunidade de sexo, comunidade de drogas. Não sei o que. Muito negro perdeu emprego e se fudendo. Ah, caralho. Pelas comunidades que seguiam. Porque, tipo, o cara leva tão a risca, a comunidade ganha status. Ali, ah, eu sou legal porque eu sigo o Alamur, eu sigo. Não, cara, mas olha só. Isso é foda mesmo, porque veja bem. Uma vez eu fui selecionar estagiário, né? Isso foi ano passado, fui selecionar estagiário lá pro trabalho. Uma pessoa iluminada, inteligente, perspicaz, teve a gentileza de botar o perfil dele, o link do perfil dele no currículo, cara. Ai, que burro, dá zero pra ele. Aí tudo bem, né, porra? O cara botou, o cara tá pedindo pra eu olhar, certo? Senão o cara não botava, né? As comunidades do cara, assim, pô, nada demais, cara, mas o cara tinha eu odeio acordar cedo, essas porra que todo mundo tem. 500 comunidades trolando o melhor clube de futebol de todos os tempos, que é o Vasco da Gama, o clube de isso influenciou mais do que o acordar cedo, né? Não, várias coisas, de balada, de não sei o quê. Mas, porra, esse cara é de sacanagem, né, cara? Assim, nas entrevistas, eu entrevistei o cara. Incrivelmente, na entrevista, ele não foi tão mal assim, não. Mas, cara, ele já não seria selecionado por outras coisas, né? O próprio currículo dele dava pra botar no Pérolas do currículo. Porque, era tipo, ruim. Não, o cara botava o nome do curso de inglês dele errado, e certo num pedaço, e errado no outro. Era bizarro. Mas o cara até caiu na entrevista, mas, cara... O cara não pensa na hora que bota essa coisa. Mas então, eu acho que assim, eu acho errado você chegar num processo seletivo. Claro, não dá pra falar que isso é uma regra. Mas a princípio eu acho errado você chegar e chamar uma pessoa por causa de alguma coisa que ela faz em rede social. Ela não se vale em rede social, mas ela é um emprego no escritório de direito. O cara tá numa coisa hoje, a princípio eu acho errado você eliminar o cara por isso. Mas eu falo que assim, numa seleção concorrida, você vai avaliar várias coisas. E aí não tem como você desconsiderar isso. Tem como você ignorar que o cara tá no neto. Tem um sujeito que é seleção no Orkut, ele pode ser seleção no ambiente de trabalho também. Não, claro, mas é o que eu falei. O próprio currículo dele já era um ponto desclassificatório já. E não foi tão bem quanto outros candidatos, né? Ficaram dois candidatos e depois um que foi efetivado, né? O que eu achei foi incrivelmente a ideia de jegue do cara, né? De ter um ocultinho dessas porra e ter a falta de noção de botar isso no currículo dele. Tá me seguindo? Substituição! Técnico chamou o novo atacante aqui. Na verdade, não, né? O Vini entrou pra derrubar o Duende, né? O Vini entrou no carro e o Duende caiu, né? Fala, Vini. E aí, beleza? A casa tá cheia, né, cara? Um tem que sair pela janela. Mas então, a gente tava falando aqui das coisas toscas do Orkut, né, cara? E uma coisa que a gente ainda não falou, que o Bugman tava falando antes do começo lá, é a maldita sorte do Orkut, né, cara? Aquilo é muito... Muito ruim aquilo lá. Eu gosto da sorte do dia. Eu acho que dá um tom informal pro Orkut e tal. Por isso que não tem que levar a sério a rede social. Eu acho legal isso. Ainda mais que a sorte zoada aqui. Tem um, tinha um amigo meu, acho que o Bugman até conhece, né, Bugman, o Fabson Reis, mandou uns desenhos lá pro MDM, e ele criou até um personagem que chamava Orkutonauta, tipo, ele zoava com essas sortes do dia, assim, do Orkut, né, sempre tinha uma piadinha pra falar com isso aí. Eu lembro de umas que eu recebia que era, tipo, você escapará por um triz de um problema sério. É, não, e tem umas que são, eu tava entrando aqui na comunidade lá do cara de macaco, que é o blog do Robson. Quando ele criou a comunidade lá, eu criei um tópico lá, porque ninguém tinha, não tinha nenhum tópico na comunidade, cara. Eu falei, pô, sacanagem, né? Vamos colaborar com o cara. Aí eu criei um tópico lá, justamente sobre a sorte de hoje. Veja a primeira que eu botei lá. Você é diligente e sistemático em seus acordos comerciais. Porra, o Orkut tá foda, né, cara? Tinha gente que fazia uma brincadeira no Orkut que botava na cama no final, né? Não sei se vocês já pegaram essa época aí. Saía essas sortes aí você punha no final na cama. E aí postava pro pessoal. E aí a combinação ficava legal, né? É. Pra dar um up, né, do... Tem uma aqui, ó. Não menospreze a sua própria oportunidade na cama. É. Faz sentido. Olha, ó. Vou pegar outra aqui, ó. Muitas das grandes realizações do UB foram feitas por homens cansados e desanimados. Continuaram trabalhando na cama. Oh, essa aqui fica estranha. Só podemos confiar em Deus. Quanto aos outros, pague à vista na cama. Que não é boa, não. Voltando àquela minha lá, ó, você é diligente e sistemático em seus acordos comerciais na cama. Ô, oh, essa aqui, ó, diz muito, hein? Você escapará por um triz de um problema sério na cama. Tomando uma azulzinha. Teve uma que eu recebi, cara, logo que eu passei a comunidade lá do chat MDM lá, que eu passei pra outra pessoa, pro Alok, né? Aí veio a mensagem: você será reconhecido e homenageado como líder de uma comunidade. Ó, oh, profeta. Depois que eu saí, ele fala isso, né? Ó, esse aqui fica bacana. Você tem múltiplos talentos na cama. É, tem uns que fica bom, tem uns que não fica muito. Mas o Orkut tá sempre tentando inventar alguma coisa nova, né, cara, pra concorrer com o Facebook. Eu não sei se já comentaram já de colocações, de redes sociais. Sim, sim. Falamos que o Orkut no Brasil é líder absoluto, né? Mas lá fora, graças aos trolls. O problema do Orkut pra mim é um problema de expertise, assim, porque o Google não tem atração em rede social. É uma coisa meio curiosa, porque o Google é uma puta empresa de internet, mas as redes sociais deles não vingam mesmo. A rede social do Google que faz sucesso hoje é o YouTube, que não foi criada pelo Google, eles compraram. E aí, assim, achar que o Orkut vai reverter isso, no resto do mundo ele tá pra baixo. Eu não vejo essa possibilidade. Acho que o que o Orkut tem que fazer, o que o Google tem que fazer, talvez adquirir outra rede social, alguma coisa. Talvez tentar pesquisar alguma rede social que tivesse potencial pra brigar com o Facebook, fazer isso, assim. E mesmo isso, assim, acho que é meio complicado, porque o mais difícil é as pernas também. Aquele lance que falavam que o Orkut ia fechar e tal, você acha que era marketing dos caras, tal, ou eles pegaram o aspecto do mundo fechar, todo? Fechar, eu acho que não. Porque tem certas coisas pra você cancelar, pois mais trabalho, mais queimação do que você deixar lá. Com certeza. E assim, no caso do Orkut, especialmente, a Latina hoje é um mercado importante pra qualquer empresa global. E no Brasil, o Orkut domina. O Google tá criando um departamento pra cuidar do Orkut no Brasil. A questão assim, é como isso vai acontecer. Eu te falo assim, o Orkut, pra minha profissão, mata porque ele é a rede social mais famosa, mais usada no Brasil. Assim, ele é uma rede social inútil o trabalho de comunicação. Assim, porque as pessoas não se comunicam mais lá dentro em massa. As pessoas trocam mensagens entre os seus amigos. As comunidades estão todas ativas ou com spams, ou então com esse joguinho aí, comia ou não a menina de si. E assim, não dá pra fazer nada. Tem uma porrada de gente que quer, porque quer que você faça alguma coisa no Orkut. Uhum. Não, cara, eu lembro que quando surgiu o Orkut, começou essa febre no Orkut, tinha um pessoal que insistia por entrar no Orkut, cara, só pra ter mais amigos, cara. Tipo uma competição de quantos amigos você tem, sabe? Uhum. Cara, mas vem cá, como é essa porra desse Orkut? O que você faz no Orkut? Não, você entra lá e você bota quantos amigos você tem lá. Falei, pô, mas isso aí, cara? Vou ficar disputando amigos? Oi, falar nisso, parabéns por ter entrado no Twitter, cara. É, não, nossa, eu ia falar. Isso foi um trabalho de pesquisa pra esse podcast. Nós ficamos felizes, cara. E eu tô saindo já, foi só de pesquisa. Eu tava falando pro Júlio, assim, dando os parabéns, porque ele não teve ajuda, cara. Foi sozinho, assim. Não teve ninguém do lado dele, cadastro, nada. E eu queria dizer, viu, que, cara, sabia que você ia conseguir. Viu? Obrigado, cara. Eu tinha confiança também na minha capacidade. E assim, nunca deixa que as pessoas te chamem de retardado, cara. Tá me seguindo? Mas falando em retardado, cara, o que a gente já falou, né? Que o Orkut é a maldita inclusão social, que é incrível, né? É um mercado cada vez maior, né, cara? Porque tá popularizando cada vez mais o computador, né? Já passou. É, onde os pobres testam as câmeras que eles compram nas Casas Bahia, né? Isso, é. Então, realmente, é um mercado que no Brasil, o Orkut, muita gente já abandonou, mas acho que não vai parar tão cedo, né? Muita gente abandonou casamento também por causa do Orkut. Ah, não, o último Orkut que lançou, eu vou até, é porque eu não lembro mais do nome, que foi uma, assim, eu não sei como é que tá a parada, mas assim, teve alguma, pegaram uma mulher com, quer dizer, duas pessoas casadas, que é um amante, num motel, um escândalo, um dos casados invadiu, tirou foto e tudo mais, postaram no Orkut, cara, e o Orkut tinha um nome tosco, assim, Traição Ardilosa, um perfil no Orkut, esse nome, Traição Ardilosa. E aí o álbum de fotos tinha... Que merda. É, cara, mas tu, essa rede social, no geral, sempre dá merda, né, cara? Tu vê, o Orkut já teve... Oi? Se o senhor não sabe usar, cara, pode dar uma merda violenta. É, não. Pedofilia no Orkut. Já teve um fantástico campeão do Orkut, né, cara? Quando teve merda lá com as torcidas organizadas, sempre aparecia a tela do Orkut lá no Fantástico. É, e o próprio lance lá, né, da pirataria, né, que foi uma puta polêmica lá, da comunidade de discografias, que o pessoal usava pra baixar os álbuns completos e tal, e aí desativaram a comunidade, quer dizer, a associação, né, de gravadoras, conseguiu desativar, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas acho que foi isso. Mandou desativar a comunidade, conseguiu e tal. Então sempre dá merda, cara, né? Outra coisa que dá merda direto é esse negócio do perfil, né, que o cara bota se tá casado, se tá solteiro, não sei o que lá. Já deu merda até pra mim isso aí. Eu já tive por put também, cara. Olha só, eu achei a parte, ela tá no ar, tá tentando abrir aqui, mas não tá indo. O título do perfil é o seguinte: é safadeza pura e são imperdoável. Eu acho que tá no ar, mas tenta abrir aí. Que merda, que título é esse? Olha lá. Tá no ar ainda? Tá no ar lá. Wilton pega no motel próximo ao Detran com a irmã Sara e sua esposa. Isso fugiu. Tá escrito assim. É, fugiu. Ao nível. Fugiu ao nível total de pouca vergonha e safadeza. De ambas as partes. Cuidado, todos corremos esse risco. É, meu filho. Chifre existe como o senhor curte. Isso aí pode acontecer com qualquer um. É foto do tchaca-tchaca não tem, né? É, eu tava esperando isso. Caralho, olha lá. A foto da mulher escondendo a cara. Que merda. Mó galera, né? Deve ter sido mó galerão que viu. E o cara, tipo, dentro, né? Deve ter mandado para tirar a foto aí, que merda. E a mulher desesperada, botou na cara. Enfim, chorando. É cacete, né, cara? É muito tosco o parado. Olha lá, placa de Londrina, MMB 4700. Mas aqui tá uma coisa que eu vi aqui. Tem local Londrina, Paraná e depois Papua Nova Guiné. É uma outra coisa que eu ia falar do Orkut. Teve uma época que proibiram, parece, os brasileiros de entrar no Orkut. Aí o pessoal entrava com outros países. Teve um lance desse? Nessa época não era do Orkut, mas... Cara, eu não disse, mas... Eu acho que não foi proibido, não. Eu não lembro agora. Eu acho que não foi proibido porque, inclusive, eles não conseguem fazer a contagem de quantos brasileiros tem no Orkut justamente por causa disso aí, né? Não, mas uma vez me falaram que esse negócio do pessoal ter que entrar com outros países, se cadastrando como se fosse de outros países, era por causa disso. Porque não estavam mais permitindo o brasileiro entrar no Orkut. E aí o pessoal colocava o país, como sendo seu país, pra poder entrar. Não sei se é verdade isso aí. Eu acho que não. Porque outra coisa que deu merda pra mim eu acho... foi aquele lance dos visitantes recentes. Ah, sim, é. O pessoal usava pra ver quem é que tava puxicando o Orkut do outro. É, que aí minha namorada via. Quem que é essa vagabunda aqui? Nossa, mesmo. E isso acabou? Não, ainda tem. Foi o seguinte, eles fizeram um negócio que eu achei legal, assim. Um negócio que é assim, você só pode saber quem viu o Orkut se você habilitar pra pessoa saber que você viu. Então, se você quiser que as pessoas não saibam, você consegue, mas também vai saber quem visitou a tua página, entendeu? Ah, é isso sim. Entendeu? Aí, isso eu acho legal, porque aí eu acredito, coisa de internet tem que dar o poder pro usuário. O usuário tem que decidir o que ele quer. E aí, com isso, você fala pro usuário, você quer ficar falando a puta das pessoas, beleza, puxa. Mas vamos, você tá lá. Aí tá decidido se ele fazer a opção pela privacidade ou por ficar ficando. É engraçado que quando o Orkut fez, teve um sujeito que criou um Orkut chamado assim, Orpião, né, o nome do Orkut. E aí começou a adicionar um monte de pessoas. Porra, não vou, assim, é óbvio. E aí se você educar, o cara não tem como ver teus dados também. Tá me seguindo? Lá na PSP Brasil, que eu tava presente, tava moderando o tópico lá e foi muito engraçado. Quase virou meme na internet, cara, xingando todo mundo lá, e uma bela hora ele falou assim, meu pai é tão grande que vai de A a Z no teclado. Se eu olhar no teclado, de A a Z não dá 2 centímetros. Pô, que merda, cara. Já viu. Isso aconteceu. Pior do que japonês, esse cara aí. A gente tava lá moderando junto. Eu tava acompanhando como fazendo. E o meu parceirão lá de comunidade, que é o Dark Sea, às vezes sempre modera lá. Cara, e outras redes sociais? Facebook. Facebook teve até um filme agora, né, cara? Tá concorrendo ao Oscar aí. falando sobre a criação do Facebook. Teve um brasileiro que participou da criação do Facebook. Que foi quicado logo no começo. É, foi quicado, depois teve que processar para que reconhecesse o nome dele como um dos criadores e tal. Parece que ele financiou, né? Ele não participou da criação, assim, no braçal lá, mas ele financiou o início da parada e tal. E, mas, cara, Facebook é um que eu não tenho até hoje. Vocês têm pra contar aí do Facebook? A única coisa que eu vejo de Facebook é que tem aquela porra de curtir, né? Todo lugar curtiu, não curtiu, não sei o quê. Cara, custa isso. Facebook é uma coisa difícil pra cacete de se aprender a mexer, cara. Ah, eu achei difícil, por isso que não fez sucesso no Brasil ainda. Eu acho que assim, a ferramenta é muito avançada, assim, com muitas possibilidades. Por isso que tá no mercado, que ele agrega coisa de outras ferramentas. Você tá no Facebook, você praticamente não precisa estar em nenhuma outra rede social. É tudo que as outras redes seguem. Você acaba ficando em outras redes sociais, que você já tá inserido lá, porque você usa as outras redes sociais muito diferente. Mas, por exemplo, eu uso Twitter pra compartilhar ali informação. Cara, eu poderia fazer isso pelo Facebook também. Eu tava mandando Twitter, porque eu já tô no Twitter, porque o Twitter não tem seguidor. Mas, assim, são coisas pequenas, entendeu? Que, assim, eu sou um tipo de usuário, eu não sou a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, assim, se elas querem compartilhar ali, tanto vai fazer no Twitter ou no Facebook. É uma rede assim, que tá crescendo, dominar não só esse mercado de sociais, como, assim, deve se tornar muito forte na... Né? Porque se você parar pra pensar, a maioria dos portais de informação que vocês visitam, tem alguma abinha de curtir recomendado do Facebook. Então, o Facebook, ele consegue saber mais ou menos já, que tipo de notícia que você gosta de compartilhar, que você lê, mas exatamente o que há 5 anos atrás o Google era capaz. O Google era capaz de saber quais tipos de e-mail você, quem era você, e por aí vai. É, isso aí que o Google falou é interessante, cara, porque eles usam as redes sociais até fazer estudos, né, sobre os usuários e tal, até pra confirmar aquela teoria dos 6 graus de separação. Vocês já ouviram falar disso aí? Sim, sim. É, 6 passos pra Kevin Bacon. É. E eles usam as redes sociais como base pra confirmar essa teoria, cara. Cara, eu vou te falar que eu já comprovei esse espaço pra Kevin assim, instantaneamente, assim, e que é assustador. Tipo, eu tenho um amigo, que eu passo um, né? Tem um amigo que tem muitos amigos que viajam pro Rio. E aí, uma amiga dele, ela conhece um brasileiro lá nos Unidos que ele trabalha com preparador físico. E ele trabalha com preparador físico pra diversas estrelas como Brad Pitt 4. E Brad Pitt 4 Kevin Bacon. Tipo, passo 5. Antes do passo 6 eu consegui chegar no Kevin Bacon. Mas assim, a teoria é que tipo, 3 passos você conhece qualquer pro mundo, né? Exatamente. Todo mundo, assim. Aconteceu até no Areva, a gente provou isso, cara. O Thiago e a Pim viajaram pra assistir o show do Metallica. E tipo, o chefe do Rafael, do Algures, era coincidentemente o primo da Pim, saca? Proporções absurdas essa merda toda. A gente só não sabe quem conhece a tia da cantina, né, cara? Mas ela deve ser amiga de alguém. Ah, deve ser. A história da tia da cantina. O Vini tem uma fixação pela tia da cantina. Deixa uma olhada do Vini saber essa tara. Bota a tia da cantina no teu Facebook, no teu Orkut lá, pra tu ver a merda que isso vai dar na tua relacionamento. Errou, né, cara? Tá me seguindo? É, falando sobre outras redes, né? Isso que o Bandman falou aí de ter uma porrada de funções, outra rede que eu também nunca entrei, que é o MySpace, também tem, né, cara? Não sei se é como o Facebook e tal, mas pelo menos eu tô olhando aqui na Wikipedia e, cara, tem 500 utilidades diferentes e tal. Agora, tem um monte de pessoal ligado à música, né? É, então, o lance do MySpace é que... Eu não sei exatamente se levaram ele a ser errado. Logo que ele começou a fazer sucesso, o mundo aí cadê uma quantia, assim, de 200 milhões, que foi menos do que o Google pagou pelo YouTube, por exemplo, e adquiriu a rede. E talvez isso tenha ajudado a rede a parar de inovar, e aí ela ficou pra trás no Facebook, coisa. Quer dizer, mas não tem um botão de curtir. E eles acabaram seguindo o caminho, assim, querer, meio de próprio meio, sem ser uma coisa planejada, de ser um site de relacionamento focado em compartilhamento de música. Só que isso não deu muito... A última tentativa deles era tentar... site que você tinha pra compartilhar e tudo mais. O Murdoch tem que dar pra internet e você ficar pelas coisas. Eu acho que tudo MySpace é meio negro. Talvez tenha dado sucesso ao MySpace, que ele é integrado ao Hotmail, né? Hotmail, MSN e tal. Ah, é verdade. Verdade. As pessoas que acessam o MSN, que usam bastante MSN, é mais fácil ter uma conta no MySpace, que é praticamente automático quando você cria uma conta no MSN. Sim, sim. Sabe o que me incomoda no Facebook, cara? É quando você atualiza alguma coisa fora do Facebook, tipo, eu gostei de um vídeo no YouTube. Ele vai direto lá, é lógico, deve ter um lance de permissão ali dentro do Facebook que é só ir lá e mudar, entendeu? Coisa que eu não fiz ainda. Mas eu acho isso aí meio chato, assim, entendeu? Quando você atualiza alguma coisa, já sai direto no Facebook. Acho uma das coisas meio ruins. Não, mas assim, aí eu acho que o cara que... É fato que assim, o cara que decide, né? Eu, por exemplo, eu optei por não integrar as duas com esse Twitter, né? Eu acho isso mó saco também, cara. Assim como tem gente que, sei lá, bota o Twitter integrado com o Foursquare, assim. Você tá lá e volta e meia aparece uma mensagem do cara. Eu estou na padaria tal. Tipo, foda-se, eu não quero saber se tá na padaria. Cara, uma das coisas que eu gostei de integração, que eu acho muito útil, é um site chamado Groove Shark, que eu uso pra ouvir música, e o Facebook, porque aí você ouve uma, tá ouvindo uma música, você já pode mandar o link daquela música pra todo mundo ouvir online, ou pra uma pessoa só ouvir online via Facebook. Então eu acho o Facebook integrado com todos esses serviços o maior trunfo do Facebook mesmo. Se o Facebook tivesse esse sistema de comunidade e fórum, eu largava o Orkut de vez. Tá me seguindo? Twitter, que agora é a rede que vai bombar agora, porque eu acabei de entrar nela, então agora sim o negócio vai pra frente, hein? Lady Gaga que se cuide, né? Twitter tem um negócio que o pessoal sei, eu tô novo no Twitter, eu sou novato, recrute, esqueci. Um juvenil ainda. É, eu sou virgem, sou, virgão. Iniciante, eu sou iniciante apenas. Mas o que o pessoal falava muito do Twitter é que os caras falam tudo da vida, né? Os caras usam o Twitter pra falar, tipo o que o Bunker falou, tipo, estou pelado agora, vou ali dar uma barrigada. Ah, não, mas isso mudou bastante. Então, isso mudou bastante. Eu acho que assim, mudou e não mudou, assim. É, tipo assim, tem mais gente pedindo pra galera ter noção, mas como tem mais usuário novo, cara, tem muita gente sem noção. Como eu trabalho com isso, volta e meia assim, pra fazer uma ferramenta do Twitter crescer, eu corro atrás de followback, né? De seguir o cara pra ver se ele se interessa pelo perfil que eu tô criando e me seguir. E aí, assim, cara, volta e meia eu sigo uma galera que eu vejo isso em loco, assim. O cara tuita coisa de banais, tipo assim, ah, estou vendo um filme na Globo, está muito engraçado, aí tipo assim, bicho, qual é o filme que você tá vendo? Qual cena te fez rir, assim, entendeu? É, mas enfim, isso eu acho meio inevitável. No Facebook, isso não rola tanto, mas talvez, assim, lá fora, que o Facebook é mais popular, talvez isso role também. Logo que surgiu o Twitter, teve até o pessoal zoando no Brasil, né, que o Twitter era a forma mais rápida de você saber que seu amigo tá cagando naquele momento, um negocinho. É, mas como qualquer ferramenta de rede social, se for mal utilizada, sempre vai ter o pessoal que mal utiliza elas, né? Sim, sim. O Twitter, mas é bom que a gente sempre tem o pessoal que dá os toques lá, pô, você tá tweetando, porque assim, teve até um, se eu não me engano, não sei se foi do Taz ou do Sidney Guzman, o pessoal começou a reclamar que quando tinha jogo do Corinthians, ou no caso, se for o Taz do Santos, é que eu não lembro quem que era, na verdade, ficava comentando sobre o jogo no Twitter, e todo mundo achava isso muito chato, né, ficar comentando, fulano quase fez o gol agora, tal, não sei o que, aí deram um toque no cara, tal, e falou, não, vou prometer ao próximo jogo, tal, dar uma acalmada e não comentar tanto, tal. É, cria um então, perfil tem alguma... só de um perfil como torcedor só, e aí só quem quer ouvir sobre o jogo entra lá e... É, né, porque no dia de jogo é insuportável seguir o cara, né? Então, eu tive uma experiência, porque assim, eu criei o Twitter, e aí eu tweetava volta e meia coisa de esporte, só que assim, inclusive eu comecei a ser seguido por gente relevante de esporte, só que ao mesmo tempo eu era seguido por muita gente que sabia que eu trabalhava com redes sociais ou com jornalismo e queria informação sobre isso. Então, assim, eu acabei criando um outro Twitter só pra isso. Só pra poder twittar sobre esporte, assim, e avisei pras pessoas. E aí, eu fico mais tranquilo, posso falar à vontade e tudo mais. Isso também existe. Eu acho assim, quem twitta besteira, não chega a ser um problema, porque essas pessoas vão ter uma relevância zero. Elas vão ser seguidas só pelos amigos dela. O problema talvez seja quando a gente tem celebridade fazendo isso. Aí é uma merda. Porque aí a celebridade, ela consegue 20 mil seguidores que vão ver ela falando que tá num momento feliz com a família. Que não tem relevância pública nenhuma, assim. Mas aí, acho também que é uma coisa que com o tempo as pessoas vão aprender. Eu achava barato no começo do Twitter que os caras viviam brigando, né? É, teve aquele lance da Xuxa lá que... acabou brigando com o pessoal da Sasha ter escrito errado. Então teve umas polêmicas assim meio engraçadas. Teve polêmica até com o Warren Ellis, cara. O roteirista do Warren Ellis. Alguma parada que ele falou do Brasil que foi uma repercussão do cacete, todo mundo reclamando. As maiores cagadas, as maiores polêmicas acontecem no Twitter, né, cara? Sim, tem umas briguinhas assim. E era engraçado que no começo do Twitter no Brasil tinha aquele lance de disputa de quem era mais seguido, né? Eu acho achava aquilo lá uma imbecilidade infantil, assim. É, foi isso que popularizou o Twitter no Brasil até, né? É, o que popularizou o Twitter no Brasil provavelmente foi isso aí. Porque tinha um Ashton Kutcher nos Estados Unidos que era o mais seguido, né? Uh-huh. E aqui no Brasil o Luciano Huck queria também pegar o posto de primeiro e tal. Aí ficava naquela patifaria toda e tal. Então, mas foi bom pro programa, né? Foi bom pra rede social. Nos Estados Unidos, a disputa entre o Ashton Kutcher e a CNN, pra ver quem chegava no 1 milhão de seguidores primeiro. Mas aí, tipo, porra, eu segui o Ashton Kutcher porque entre ele postando foto da Demi Moore de biquíni e a CNN falando sobre a eleição do Barack Obama... não tem como disputar, né? E hoje em dia, quem tá com mais seguidores no Twitter é a Lady Gaga. Tem mais de 7 milhões e 28 mil seguidores. Aí, olha aí, isso aí com certeza já saiu lá no 15 minutos, né, Bruno? Não, nem saiu não, cara. Nem saiu não. É uma calúnia. Eu falei da Lady Gaga só uma vez, no 15 minutos. E do Justin Bieber. Aí o Change falou mais vezes dele do que eu no 15 minutos. Tá me seguindo? Mas então, cara, olha só. Tô no Twitter agora aqui. Vamos pegar assim, ó, exemplos que vocês estão falando. O Twitter, ele tem funcionalidades importantes, ó. Você consegue ter um feedback rápido, por exemplo, ó. Estevão Ribeiro: não consigo ler as matérias do Melhores do Mundo. Não, elas não são ruins, é que há 2 dias não carrego na minha net. Olha aí, entendeu? Olha só que absurdo, é. Conexão do cara que é ruim. O Danilo Meruti mandou assim: estude uma Cacolândia e recruta. Aí o Léo Finock já descolado, não, espertão, botou: posso ir, me contrata. Pô, tá vendo? Serve pro cara conseguir emprego. Serve pro corpo maltese também ficar lamentando, tá meio depressivo, coitado, algum problema de relacionamento que não deu certo, tá desabafando aqui. Então você vê diversos tipos de utilidade, né? Você tá me seguindo, não tá, Fred? Não sei se você autorizou, né? Porque você é marreto pra caralho, né? Mas eu botei lá pra seguir, né? É, sou marreto, é foda. Dá uma olhada na minha atualização lá. É um piado, né? Tá pelado agora. É. Mas então, uma coisa que eu acho legal do Twitter é a velocidade, né? Porque as notícias se espalham numa velocidade incrível, né? E as falsas também, né? Volta e meia o pessoal tá passando notícias, pegadinhas do malandro aí, e o pessoal começa a cair, né? Eu consegui assistir a luta do Anderson Silva e do Vitor Belfort no TwitchCan lá. Ah, não, é quando você quer assistir essas coisas assim, você vai no search Twitter aí, procura saber quem tem link pra parar, você consegue rápido mesmo. Então. Assim, a rede social, ela dissemina rápido essas coisas, né? O problema é que quem não tem filtro, assim, pode acreditar num boato rápido, assim. Teve o da morte do Chuck Norris, teve o da morte da Dona Florinda, que também chegou a rolar, que começou porque um apresentador de TV no México tweetou isso, que ela tinha morrido e tudo mais. Aí, enfim, é difícil. Você tem que escolher as fontes certas e, às vezes, um boato acaba sendo lançado. Eu ia falar sobre tem mais uma ferramenta que você pode, inclusive, prejudicar as outras pessoas que têm uma certa relevância no Twitter. Tem um site, né? Um site que chama Fake Whale, que é a baleia falsa, né? Sim. Então você pega o endereço da pessoa que você quer, sei lá, tweetar no lugar dela. Então você pega lá, sei lá, arroba Danilo Gentili, e digita lá embaixo: ó, eu vou parar de fazer stand-up comedy porque eu percebi que eu não sou bom nisso. E aí vai como se fosse ele que tivesse postado essa notícia, né? Mas aí depois tem uma sinalização embaixo que é uma brincadeira, tudo. Mas assim, pra quem é um despercebido, que alguma coisa, cai direto. Com certeza. Cara, e uma última coisa que eu queria falar do Twitter, não sei se vocês têm outras coisas pra comentar aí. Aqueles trends ali que tem do lado, né? Que o Change sempre é o primeiro lugar dos trends ali. Sempre aparece ali Brasil Change. Agora tem até uns pagos, né? Eles colocam quando é um troço pago, que é escroto, né? Assuntos mais comentados. Aí o cara bota um pago ali no meio. Porra, não é mais comentado, né? Mas você fica sabendo qual é a merda que tá acontecendo no mundo por ali também, né? Que tá por fora do assunto, tá lá no Twitter, aí tu vê lá: Márcio Garcia, porra, alguma merda aconteceu com o Márcio Garcia, com certeza, né? Aí tu clica lá no Márcio Garcia, vamos ver, o que que estão falando da porra do Márcio Garcia? Falando que ele é lindo demais, não sei o que, acho que ele deve estar no programa aqui, ó, Amor e Sexo, ele deve estar no programa Amor e Sexo hoje, é isso, é a grande notícia relevante do Márcio Garcia, né? Bom, mas é isso, senhores. É isso? Deixa eu só comentar uma coisa sobre esses trend topics aí, é engraçado, cara, que isso aí pode movimentar muita coisa, né? Eu lembro quando o pessoal do Pânico lá fez aquela campanha lá do hashtag Carioca tem... como é que era, cara? Carioca tem... Puta, cara, esqueci o nome. Pô, cara, aquela porra que sai, aquele negócio que sai da bunda lá, cara. Merda? Não. Caralho, esqueci o nome do negócio, cara. Eita, mano. Hemorroida. Hashtag carioca. Carioca tem hemorroida. Aquele negócio que sai da bunda. Merda, não, hemorroida. Puta que pariu. Eu preciso parar de fumar, velho. O Twitter foi responsável também pelo Cala a Boca Galvão, né, na época da Copa do Mundo. Verdade. Bombou o Cala a Boca Galvão. Uma coisa do Twitter que eu acho ruim, assim, foi o lance do Trending Topics patrocinado. De agora o cara poder botar ali, aí acho que a parada meio fake, assim, era melhor ter botado um banner ali. Twitter agora, o Hot Tweet também tem um negócio que volta e meia aparece um tweet lá que não é de ninguém que você seguiu, é de algum cliente, aí isso é chato pra cacete. Verdade. Eu tô percebendo isso de vez em quando também. É chato porque assim, tá brigando com o usuário, sabe? Eu entendo lá das empresas que ela tem que sobreviver e tudo mais, mas é foda, cara. Pois é. Não, ainda não tive o desprazer de ter visto nenhum desse, não. Mas esse do Trending Topics é o que eu tava falando antes. Realmente é um saco. Ah, só uma coisa aqui antes da gente finalizar. O Duende Amarelo mandou uma mensagem no meu celular falando que ele saiu porque acabou a força na casa dele e foi graças à rede social que ele conseguiu chamar o Roger pra corrida. Cara. Ah, sim, esse é legal. Altos contatos. E a Twitter, o Dendy é o rei do Twitter. O Dendy e o Moura, né? São os dois famosinhos do Twitter, do Nela. Mas é isso aí, pessoal. Alguém tem algo a declarar ou cale-se para sempre? Tem uma coisa assim, a revista Época fez uma matéria muito legal, cara, em 2010, eu acho que no meio do ano, em junho, julho, por aí, sobre redes sociais. Tava bem legal a matéria. Vale a pena dar uma conferida aí pro pessoal que puder ir atrás da revista. Tem bastante coisa. Ela fala sobre o LinkedIn, que eu não sei se vocês comentaram no começo do podcast. Não. Que é uma rede social mais voltada pro profissional, né? Que é tipo um currículo vitae que você põe lá. E é bem mais voltado pro seu lado profissional do que de amigos tal, e funciona bastante. A gente comentou, mas tipo, entrou naquela lista dos 10 mais acessados nos Estados Unidos e na Europa, assim. A gente não... Só queria comentar rapidinho sobre o Cromat, que é uma rede social nova, surgiu aqui, e relaciona você com relação a quem mora perto de você. Você pode descobrir entre os seus vizinhos quem trabalha perto de você, arranja carona, quem tem os mesmos gostos que você. Às vezes você descobre que tem um vizinho que gosta de planeta dos macacos tanto quanto você, e vocês podem fazer uma macaquice. Pode fazer uma macaquice. Dá-lhe sequência do relâmpago agora, hein, velho, pessoal, essas informações. Então, o Jeff Tomar é relacionar você com pessoas que moram muito perto de você, que você não sabe que tem os mesmos gostos. Às vezes você tem um vizinho que gosta das mesmas coisas que você, que até o Areva, por exemplo, e ele não sabe que você é o cara do Areva, então... Gosta da mesma vizinha? Também, da mesma vizinha, vocês podem comentar, mostrar fotos que vocês tiraram dela, de tal. Aí você pode matar ele pra ficar com o caminho livre. É uma rede bem interessante, cara, que relaciona você, com relação à sua localização. Eu achei interessante. Eu só queria falar também que vai ter um monte de gente aí que vai reclamar, né, que, vocês não falaram do Flickr, vocês não falaram era do Badu. A gente não vai falar de todos mesmo, a gente só falou dos mais relevantes aqui e só, cara. A gente não tem como falar de todos essas, senão vai ficar 3 dias de podcast aqui e o Bug não precisa dormir. É verdade. Todos. A gente pode fazer outros aí, podcasts aí, porque é muita rede social pra poucas horas. Quem sabe um dia a gente pode fazer um podcast pra cada rede social. Sim, sim. Isso aí, mas pra fechar então, galera, vamos listar aí quais são as redes sociais que cada um tá inserido aí. No meu caso, só tem o Orkut, por enquanto ainda tá lá, o Twitter, que eu acabei de entrar, né, e o Formspring, que eu criei pra coluna do Freud Explica, mas nem a coluna tá mais em pé, o Formspring tá lá parado, mas um dia quem sabe, né. Então digo aí, Bugman, você que é o consultor de redes, Porra, por onde? Eu vou dar um endereço aqui que eu centralizo tudo lá, porque eu não lembro assim de cabeça. meadiciona.com/ThiagoCordeiro, que aí eu boto toda a rede social que eu lembro, eu coloco lá. Mas eu tô, sei lá, tô na Wikipedia, tô no YouTube, eu tô no Twitter, eu tô no LinkedIn, tô no Slideshare, tô no Orkut, tô no Facebook, tô no Delicious, enfim, tô numa porrada. Eu botei algumas aqui, ó. Deixa eu mandar o endereço aí. Ô, Bugman, você tá no Delicious, cara? Tô, cara. Tem Cordeiro. Não pode. Porra, não pode, velho. Você no Delicious? Porque é Delicious, cara. Só... Eu sou gostoso, cara. Só gente gostosinha. Ô, Thiago, você não tá no... Ô, Bugman, você não tá no Badoo, não, cara? Badoo, não, cara. Marcar encontros. Não, pô, tu Badu é bicho feio, hein, cara. Vê quem gosta de você. Badu é bicho feio, cara. Só risada no Badu. E você, Zé? Eu tenho o Twitter, o Zenon_Wareva, tá aí no site do Wareva, no Quem Somos. Tem o Orkut e o Facebook, só. É aí. Cara sucinto. Vini! Eu vou fazer que nem o Bugman aí, também vou dar o endereço do me adiciona, porque lá tem todas as redes que eu participo, menos o LinkedIn, que eu ainda não coloquei lá. Então tem minha conta no DeviantArt, os blogs que eu participo, o Twitter, o Kut, tudo isso aí. Então é meadiciona.com/vini_Vicentini. Isso aí, pessoal antenado, cheio de links, no lugar só. E no Twitter me acompanhe também, @submundomamão. Tá me seguindo? Tá me seguindo? Vai me pagar o bolinho? E você, Shazam? Cara, eu tô no Orkut, como Shazam, ou como Dominic Zedek, você me acha que tem dois jeitos. Você pode me achar também pelo Facebook e pelo LinkedIn e o Twitter também, que é da minha abandonada, mas eu tô lá, tô sempre dando uma olhada. Isso aí. Bom, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir mais uma vez, esse podcast que só cresce. E agradecer ao Bugman pela presença. Opa! Ele não vai nem no podcast do MDM, olha só a nosso prestígio. E vou no de vocês, pra você ver, né? É, o legal é que agora que tá acabando o podcast, o microfone do Bugman ficou bom. Que beleza! Ah, tá. Que legal! Ele poder se despedir em alto bom som. Pois é. Valeu, cara. Valeu, cara. E é isso aí, pessoal. Fiquem agora com o Mento Areva. Abraço. Well, everybody's heard about the bird. É, minha gente. Mento Areva. Hoje em família. O resto zarpou da sala, o duende voltou. Eu mesmo, tô mais ou menos aqui, mas voltei no finalzinho da história. Começou esse momento Areva com protesto, cara. Tô vendo que sempre tem alguma merda em algum microfone, sempre cai na minha mão pra editar. Tem uma frase muito boa pra essas coisas, cara. Você já ouviu desde criança lá em casa, né? Vai falar pra isso, né? Esse moleque tem o dom de fazer cagada. Bom, podcast sobre o que é mesmo? Ah, tá. Você ouviu o Senhor Duende Amarelo? Ouvi, cara. Ouvi na abertura e depois caiu em conexão no memória. Qual que foi sua parte preferida do podcast? Quando acaba. Tá certo. Vou tentar ser mais breve esse momento Areva, porque no último momento Areva que teve, o Rafael monopolizou a bagaça. Foi quase outro podcast, hein? Foi praticamente dois em um. Não pode deixar esses caras juntos, cara. Ele e o Marcelo, não pode. Imagina só entre a gente aqui, entendeu? Ah, sim. Não, é por isso que a gente fez questão de não deixar o podcast com o Bugman e o Rafael junto. Não dava, cara. Não ia dar nada, bicho. Ia virar ser muito cagar regra. Não, ia virar um TCC o negócio. Ai, que horror, mano. Bom, vamos aqui então pra nossa leitura de comentários. Vamos selecionar alguns. Tem um aqui do Beetlejuice. Ele falou assim: muito bom, galera. Um dos melhores podcasts de vocês, tanto no conteúdo quanto na qualidade do áudio. Mentiu. Não, tá certa. Foi bom. Mentiu. Ele não contou o Bug, né, cara? Ô Zé Ruela, esse aqui é o momento Areva do podcast de Sessão da Tarde. Ele não. Ele acabou de ouvir. Foi o que eu escutei, pode ver. Ele acabou de ouvir o Bugman. Ele acabou de ouvir o podcast do Bugman. Ele com certeza não tá falando desse. Até porque ele tá falando da qualidade do áudio. Então não é o que eu editei, com certeza. Eu gostei bastante do comentário do Raver, cara. É. É bem contundente, assim. Confusão. Algumas milhares de vezes. E pelo amor de Deus, esse cara da Sessão da Tarde falou essa palavra umas 300 vezes. É um belo no comentário, né, Andrew? Obrigado. É isso aí. E o Mac Fisto sugeriu alguns outros temas de podcast, mais quatro novos assuntos. Melhores e piores ninjas do cinema, desenho animado, HQ e games. É meio bunda esse, né? Mas beleza. A gente chamou pra participar. Quê? A gente foi pra participar desses bundas, assim, a gente chamou o Mac Fisto. É, quem sabe. Um outro de desenhos animados politicamente incorretos. South Park, Simpsons, Family Guy, Beavis and Butthead e outros. Legalzinho. Cenas absurdas do cinema, como por exemplo as sequências de ação do Carga Explosiva. Eu diria até o filme inteiro de Carga Explosiva, né? Aqui, Carga Explosiva e Missão Impossível é ficar pau a pau. É, por aí. E Lendas Urbanas. Aposto que esse assunto o Guris vai gostar. Espero que gostem das sugestões. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Sr. Mac. continua ouvindo aí o nosso podcast e dando suas sugestões. Quem sabe elas são atendidas, né? Ou não, vai saber. Tem gente que fala no comentário, né, cara? Tem a Lúcia Martinez também, que eu nunca tinha visto há 3 dias atrás. Você é um herege, rapaz. Ela tá sempre mandando e-mail. Mas eu não tô acompanhando essa parte, rapaz. Alguém tem que trabalhar com pagar secretárias, pô. Tem mais algum comentário aí? Deixa eu ver. Tem o do Zenon, não é bacana. O do Vini também não é legal, não. Tem um problema de novo, né? Vê que o pessoal, tipo, faz volume no comentário, mas são dos mesmos sempre. Tem o tal do Ninja Banana aqui. Tá homenageando a Torlene. Torlene, pelado agora. Não deixa de ser pro triplo, né? Não, mas esse do Vini é bacana. Ele falou assim: esse foi o melhor podcast de todos. Zé mandou bem na edição. Achei de rir aqui. Aí o Zenon respondeu logo embaixo, ficaria lisonjeado se tivesse sido eu quem editou. Tá respondido, porque esse podcast ficou bom, porque não fui eu quem editou. Mas já esse de redes sociais fui eu. E se quiserem xingar alguém, xinguem o Bugman, porque ele não recebeu um dos nossos microfones ultra super high-techs do Obsession Round que recebemos do nosso patrocinador. Esses foram os comentários. Teve mais comentário aqui do Alex Matos, o Zé Ruela, o Alix Spickles. Teve do Marcelo Soares, que é irrelevante. Bom, foram esses podcast meio devagar de comentários aqui, né? Coisas que aconteceram nessa nossa semaninha. Quer comentar alguma coisa, senhor Duende Amarelo? Ah, eu, como sou um amante do futebol, eu gostaria de ressaltar a nossa vitória alvinegra sobre rapaz. Praiano. Hino do Corinthians, por favor. Vamos lá. Salve o Cor. Que beleza, né, cara? Liedshow. Liedshow. Meteu um golaço a la Ronaldo no finalzinho do jogo ali. O Neymar tomando um chapéuzinho. Foi uma delícia. Ah, moleque dos infernos. Foi uma delícia, aquele cabelinho argentino maldito. Cara, que melhor homenagem pro Ronaldo do que um gol igual dele. Ele fez ano passado no Campeonato Paulista contra o Santos de 3-1, um golzinho de cobertura. E o Liedson repetiu, né? Golzinho de chapéu contra o Santos no Paulista, vitória de 3-1 do Timão. O Lambarinho e os bambos tudo freguês, mano. Na graça. A gente só não pode jogar contra o Tolima, viu? Puta que pariu. Cara, eu prefiro perder pro Tolima na Libertadores do que pro Palmeiras no Paulista. Isso vai dar uma bosta em casa. Vai namorar palmeirense, vai? Puta merda. Além disso, o que mais que teve? Bom, teve, pra quem acompanha os games aí, também essa semana lançou o Marvel vs Capcom 3. Ah, jogou finalmente essa merda aí? Não. Só estou verificando a possibilidade de comprar, pois o preço está um pouco alto. Fui até lá com meu cunhado, lá na Paulista, dar um rolê na Paulista, comprar um jogo com um pão, né? Lá no Stand Center, e genérico do Stand Center, tá tudo fechado. A gente voltou pra casa sem a porra do jogo, pegou um puta trânsito. Que beleza. Gente pra cacete no metrô. Parou de metrô ainda pra ajudar. Parou de metrô. Maravilha. Então, Paulista cada vez um lugar mais doido, né, cara? Paulista é muito bom. Quem nunca foi na Paulista, eu recomendo. Vai andar na Paulista porque é um passeio show de bola, só tem estranho. Eu fui almoçar esses dias na Paulista. Fui jantar, né, com a senhorita Z. E a gente parou num restaurante lá, cara. Quando a gente sentou na mesa, a gente percebeu que só a gente no restaurante falava português. Só a gente falava português naquela merda, aquele restaurante. Aí na hora de pegar a comida, que era você se serve, né? Só que você se serve de primeira classe, faça o meu favor. Aí ela falou assim: ah, eu vou lá pegar a minha comida. Eu falei: não, vou lá com você. Ela: mas é minha bolsa. Eu olhei pra cara dela assim, falei: filha, você pode deixar a sua carteira aberta em cima da mesa. Quando você voltar, vai ter uma gorjeta pra você na sua carteira. Vou falar só mais uma aqui sobre futebol. Opa, manda. Eu lembrei agora aqui. Foi aquele rolo das taças, das bolinhas. Você lembra disso? Ah, tá. Senha. Pega a taça e senta, porra. Puta, meu. São Paulino falou que ia se divertir com a taça. Como é que o cara falou lá, o jornal? Falou que ia se deliciar com a taça das bolinhas. Que belo comentário, Juvenal. Se deliciar com a taça das bolinhas. Né? E agora, e aí hoje de manhã, saiu na internet que o verdadeiro campeão é o Flamengo de 87. É o Flamengo? É o Flamengo. Depois eu vi que o verdadeiro mesmo, de verdade, verdadeira mesmo, é o Sport. Eita. Ou seja, todo mundo quer levar a bolinha pra cá. Essa semana tava todo mundo trollando a CBF no Twitter, né? Tudo. O cara escrevendo, tipo, CBF volta atrás e considera a Ariadna como mulher. Tem várias tiradinhas dessa na internet, cara. Pra quem acompanha o Twitter aí, tá sabendo o que tá acontecendo. Acho que a taça das bolinhas tinha que ser pro São Paulo, cara. Ninguém melhor do que eles, né? Classifica, né? É, pompoarismo mod ROM, né? Exatamente, acho que ele tinha mais sentido com as taças das bolinhas. Ele tá no São Paulo mais, tá no Galo. Ah, não, mas é eterno São Paulino. Ele deve estar louco de inveja lá. O Galo não foi aquele que botou uniforme rosa? Ah, tá. E aí, mais ou é isso? É, acho que é isso. Mais, porra, comenta aí, porra. Fala mal do Freud, do triplo, fique pelado, mas comenta aí, pô. Ah, eu não vou ficar pelado pra nenhum careca gordinho, não. Eu não sei, eu não fui quando ele veio pra São Paulo e deu um balão nele. Você também é. Você é chato ficar assim. Desculpinha, esfarrapada. Meu, eu tava chovendo, eu tava com meu patinho de borracha, pô. Ah, vá merda, eu saí de Campinas. Campinas é aquela cidade das bichas? É, cidade das andorinhas, onde os homens são viados e as mulheres são galinhas. Não sei porque lembrei do Loki, agora. Ele que fala isso. A gente foi no boteco sexta-feira e falou isso pra senhorita Z. Tadinha da senhorita Z. Tomou toco da garçonete. Mentira, conta isso pra gente, rapaz. A garçonete atendia a gente, toda simpática, como deve ser, pra receber os 10% dela. Ok, determinada hora da noite, o senhor Locke, devido a algumas Heinekens e uma dose de tequila logo no início, ele começou a confundir as coisas. Aí ele tirou para o ímpar com o amigo dele para ver quem chegava na garçonete para pedir o telefone. Nossa, olha o nível, mano. Ok, tirou para o ímpar e perdeu. Aí, como um garoto chorão, ele foi e pediu pro amigo dele deixar ele chegar na garota. O amigo dele falou, tudo bem, vai lá. E o senhor Locke, a menina veio, ela falou assim, não, quando ela vier eu vou pedir. A menina veio, entregou a caipirinha do amigo do Locke, eu fiquei olhando para a cara do Locke, nada, ele não falou nada pra menina. A menina virou as costas e saiu. Aí o Locke saiu pro banheiro cagar. Meia hora depois, ele volta e o amigo dele olha assim e fala assim, você tem 10 minutos pra chegar no meio e pedir o telefone dela. Isso tava na mesa, tava eu, senhorita Z e o amigo do Olok. Ele levantou e foi lá no balcão pedir o telefone pra menina. A cena foi a seguinte: a Olok de costas pra gente, de frente pro balcão, falou meia dúzia de palavras. A reação da menina foi abrir o bracinho e balançar a cabeça que não, assim. Feio. Ele voltou pra mesa, ela não quis. Aí depois o amigo dele pediu o telefone de uma outra garçonete e conseguiu. Foi aí que veio a tática do ser supremo, né? Falou, legal, então agora você chama essa garçonete, você pegou o telefone, você chama ela pra sair e ela chama a outra menina que eu levei toco. E aí eu tenho uma chance a mais. Eu, puta merda, cara. Como repetir o mesmo erro duas vezes? Que tática de merda é essa? Aí a senhorita Z ainda virava pra ele e falava assim: você quer que eu peça o telefone pra menina? Eu tenho certeza que ela vai me dar. Sim, eu tava falando nos comentários aqui na caixa de comentários aqui do Areva sobre marcar uma baladinha assim lá no manifesto, que é ali perto da Faria Lima. Boa, é, a galera agitou, né? Já tem o Renver, tem a Camila, isso, tem o Alok, tem o Shazam que falou que vai também. Com a senhora. Enfim, tem uma galerinha aí que a gente poderia realmente se juntar lá no manifesto, curtir um rock'n'roll, pegar umas cervejas, umas águas com gás, que assim, todos os roqueiros moda foca, um bebe água com gás. Cara, a pior invenção do mundo foi água com gás, cara. Desnecessário, desnecessário, totalmente. Pô, queria também destacar aqui, puxando um pouco o saco do meu irmão mais velho, mas sim, o paletada dessa semana ficou muito bom, cara. Legal pra caramba. Cara, eu tava fazendo algumas coisas, alguns testes de paletada. Quando eu escrevo matéria com algum conteúdo bacana, não tem comentários. É. Quando eu escrevo que o John Lennon vai mandar uma mensagem pra gente, não tem comentários. Porque você acha que alguém vai acreditar, velho? Ai, caramba, não, falando sério, cara, o Monsters of Rock em Moscou foi um negócio absurdo, cara. Eu nunca mais se viu um negócio daquele festival nenhum. Eu até comentei lá, né, que tipo, 1 milhão de russos ouvindo Pantera, Metallica e AC/DC, cara, é um efeito quase tão devastador quanto a bomba de Hiroshima e Nagasaki, manja. Quem acompanhou a Pantera, viu os vídeos lá, você viu que tava soltando o couro do adoidado, cara. Música e porrada e pessoal brigando e se divertindo. Ah, chegou uma hora que até o policial lá tava fazendo um headbanger com os caras. Não aguentou, cara. Você viu, bicho? Que louco aquele ali, mano. Os caras rodando um cap assim, fazendo um chifrinho com a mão. Vambora. É, ó. E o Thiago MC falou uma coisa bacana nessa matéria do Paletada, que hoje em dia no Rock in Rio tem Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Cara, é uma coisa deprimente, né, bicho? O Rock in Rio virou uma marca e não uma ideologia. Você sabia dessa parada aí que eu falei sobre a música Enter Sandman do Metallica? Sabia. Então, rapaz, eu fiquei me imaginando numa sala de tortura ouvindo Enter Sandman, cara, ia rolar um bate-cabeça fora. Ia ser fodido, né, cara? Fala! Não! Só quando acabar a música. Ai, cara, são coisas que não acontecem hoje em dia. Você vai fazer um Rock in Rio hoje aqui, você vai levar o Fresno, vai levar o Restart, o sei lá quem mais. Ah, mas também era a década de 90 e os caras estavam na Rússia, né, irmão? Pô, é. Tinha como ser diferente. E os caras mudando o país ali, né, cara? As repúblicas, as socialistas, os soviéticos, todo mundo pro vinagre lá e surgiram 15 novas repúblicas ali, né? E eu vi Enter Sandman ao vivo, chupa negada. Nossa. Nós vimos. E vou ver de novo no Rock in Rio. Quem for pro Rock in Rio, eu estarei lá. Ah, a gente precisa conversar sobre isso depois. Ah, ok. Eu vou de planador. É, então, eu sei que você tem uns contatos aí, umas passagens aéreas mais baratas e tal. Olha, cara, eu posso ver com a minha agência de viagem. Por favor, Amarelos Airline. Inclusive, quem quiser voar pela Amarelos Airline, entra em contato com a Arena que a gente faz um gato aí. Prometemos que o piloto não é o Duende Amarelo, pode ficar tranquilo. Não sou eu, garanto aí, na volta você se ferra, né? Ah, mas é sério, não é ideologia idiota também, a gente não conseguiu fazer um encontrão aqui. Aqui no Morumbi, em São Paulo, pra ver Bon Jovi, SDC, Aerosmith, vou fazer encontrão no Rio de Janeiro. Porra nenhuma. Vocês que se fodam. Encontrão, seu Manel, tô falando de mim. Você acha que eu tô pensando nos nossos ouvintes? Ah, sempre tem um mané que cai na boca, mano. Não, o Freud já ofereceu a casa dele como hospedagem pra gente. É, vai a gente, vai o Thiago em si, vai o Raven, vai todo mundo. Todo mundo fica pelado lá, tudo fodido, só uma cheira. Te liga pro Freud, né? Ô, Freud, sai na janela aí, o cara sai na tá um monte de gente pelada aí embaixo. Um monte de plaquinha, estou pelado agora. Tá uma boa. É, vamos fazer a campanha em homenagem ao Tripo. Muito bem. Mais alguma coisa? Ah, não. Cansei. Vambora. Cansou? Também. É isso aí. Então, esse foi o Momento Areva, minha gente. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Esperamos estar vivos até lá. Fiquem com Deus. E... Whatever! Whatever!